Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um, e amarás o Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses. E estarão essas palavras que eu te ordeno hoje no teu coração.